quente. Vem pra cá novinho que eu tô muito quente. Vou dar uma sentada, uma sentada diferente. Vou dar uma sentada diferente. Vem, vem. Vou dar uma sentada, uma sentada, sentada, sentada, sentada, sentada, sentada.